5 anos e alguns meses atrás, por aí conheci o cara que eu até pensei que fosse certo pra mim. A diferença nessas horas passa sem perceber, pra dizer só o tempo, se eu soube ou não escolher. Sou de Nadia, a personagem central dessa história de dor e traição, traição na memória. Um pesadelo que parece não ter fim, que tire a minha vida e não meu filho de perto de mim. Já ainda paro no silêncio e começo a lembrar de cada contração que eu sentia do soro, dos pontos da cirurgia. Na sala de preparo eu ia tentando me acalmar. O efeito dormente da hack é um baque. Aí eu já não vi mais nada, nem dor, a não ser um corte no abdômen, pontos da cesariana ao amanhecer. Dei a luz ao menino, meu sentimento é eterno. Naquela noite de inverno eu jamais ouvia. 3, 6, 9, 6, depois de 9 meses, espera. Ser mãe pela primeira vez me fez crescer. Eu não era mais aquela mina que não tinha nada a perder. Sozinha, sem rumo, sem casa, sem razão pra viver. Minha vontade de crescer, vencer era bem maior. Meu casamento era só aparência, mano, era só. Não demorou pra acontecer o que eu temia. Voltar pra casa da mãe com filho no braço, no fim eu sabia. Sem condição, procedimento é um só. Correria, deixar com a avó é bem melhor do que qualquer companhia. O dom de compor, cantar, carrego desde criança. Minha carreira pra mim, a única esperança. Eu não desisto aí, sempre foi assim. Enfim, Deus por todos, todos, todos por um. Eu por mim, não tenho terço do que tem meus irmãos. Casa própria, carro tá limpo, eu só quero saúde, disposição pra lutar, pra chegar até o fim. Quando meu filho crescer, vai entender, se orgulhar de mim. Eu tinha um sonho, eu me dediquei à minha profissão. E hoje eu só posso ver meu filho através do sertão. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer. É como se meu você fosse uma ameaça, como muita ação que mata, que leva o próprio filho pra destruição. É como se eu não tivesse um proceder em conduta. Alcoólatra, drogada, jogada sem uma prostituta. E daí? Um dia desse eu parei pra pensar, se meu advogado é bom, faltar 2 meses pra me confirmar. Deixar pra lá por enquanto eu nem me vou. Mas se a lei não resolver, eu mesma resolvo. Cada uma tem um fato triste gravado em mente. Cada mãe uma história, cada filho um pai diferente. Na nova que foge, casa com cara e deixa pra trás. Estudo, emprego, família, e quando percebe é tarde demais. Cada 100, mulher só 10, pensar no próprio futuro. Independente de ter alguém ou não, nada é pra sempre. Seu amor acaba, o cara sai fora, é o primeiro fator. Segundo, quem vai te assumir com os filhos que ele deixou? Terceiro, se eu fajar, se for, você não tem mais ninguém pra contar, pra trampar. Só se for de doméstica, aí que tá. Você não é a única da fila, creche não tem vagatão já. E seus pivete, meu, vai ficar de quem? O crime é foda, mais. Nossa fome é bem pior. No desespero, mano, é pensa se vê pra seu consuelo. Agora uma criança chora a solidão. E o resultado, a mãe atrás das grades. Seus irmãos jogaram, cada pedindo esmola pra comer. Sozinho, sabe lá Deus que caminho ele vai seguir sem ninguém. Febem, droga ou polícia. A mãe tá lá sem notícia, o canalha nem quer saber. Um pai filha da puta que só faz filho por fazer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu. Pela primeira vez falo do pátio poder. Um passo em falso, eu ponho tudo a perder. poder, seu juiz. Meu filho é a luz pra eu sair desse escuro. Meu trabalho, minha luta, minha ausência é pelo seu. E tem mais, eu corro atrás, faço o que eu faço por amor. Eu conquistei meu espaço e não moro mais de favor. E custe o que custar, no meu lugar ninguém vai ficar. Se eu fui mulher pra parir, eu sou muito mais pra criar. Eu sei que tem aí, na vida é o que mais tem. Uma pá de atrasalado que não quer ver meu bem. Pra quem quer me fazer o mal, vou dizer: não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer.